A lua me traiu. Sozinha e louca com você. Não consigo te esquecer. Apaixonada por você. Não consigo te esquecer. Sessão.